Bom, a gente vai estar explicando agora, em perseguições, qual é o novo procedimento a ser adotado aí pela 17 BPM. Então, vamos supor que o indivíduo é abordado, né? Você dá os barra M e para pedir para ele parar o veículo. Só que o cara, ele não obedece essa instrução e começa a correr. O que que vocês vão fazer? Primeiro, dá o SUDOP, desobediência à ordem policial. Deu o SUDOP, vocês vão aplicar novamente o barra M umas 3 vezes. Aplicou o barra M umas 3 vezes, ele não parou, aí você dá o SURP. Aplicado o SURP, vocês estão autorizados a atirar no veículo. Somente depois do SURP que vocês podem atirar no veículo. Pode atirar no pneu, no motor, tá? O que que acontece? Saiu da cidade de Los Santos, vocês vão aplicar o SUFUGA. Cada vez que ele trocar de cidade, vocês vão dar o SUFUGA. Quais são as cidades? Los Santos, Las Venturas e San Fierro. Tá? Então, cada vez que ele sair, vocês vão aplicar o SUFUGA. Então, mudou todo o procedimento. Abordou, não obedeceu, SUDOP. 3/M, SURP. Posso começar a atirar neles, pneu e lataria. Saiu da cidade, SUFUGA. Esse é o novo procedimento padrão da 17 BPM, ok? TKS a todos e um bom jogo aí.